é um barco movido a energia solar e ele faz os passeios à volta do castelo. Está a falar do Castelo de Almorol. Castelo de Almorol, sim. Exatamente. Mas na barquinha tem um bom parque. Um bom parque de diversões para os miúdos brincar e fazer e... Muito grande, está muito bom. Eu gosto bastante, embora não tenha tido a oportunidade recentemente de passar por lá, mas gosto de Vila Nova da Barquinha, gosto bastante. É um local, aliás, Vila Nova da Barquinha, Constância, lá está Almorol, Tancos, enfim, por aí. É uma zona bonita aí junto ao Tejo, muito bem. Herculano, então vão daqui os parabéns da nossa parte para o Chico Agostinho, como não temos confiança, para o senhor Francisco Agostinho Rosário Lopes, é assim? Francisco Rosário Lopes, sim. Muitos parabéns por estes 86 anos de vida, que continua a ter muita saúde, e para o Herculano continuar também a dar-lhe os parabéns ano após ano, isso é que é preciso. César Alexandre, bom dia. Bom dia, Miguel. Está quase em Santarém, está pela zona do Cartaz, não é? Já estou a passar mesmo Santarém. Ora bem, isto nem é a propósito. Então quero dizer, ia de sul para norte. Exatamente, vou neste momento, entre Portanto, Cartaz e vou sentido Maia. Exatamente. Ah, e vai mesmo até lá acima hoje? Vou até lá acima. Muito bem. Exatamente. Então, César, como é que é? Quero falar-nos aí de um evento que vai ter lugar dia 16 deste mês, não é? Uma pequena aldeia que é Val do Paraíso. Val do Paraíso. Exatamente, Conselho das Amujas, Espírito de Lisboa. Uhum. No qual temos uma particularidade, temos uma festa religiosa que é daquelas poucas festas que há em dezembro, nas casas de inverno. Principalmente as festas, das pequenas localidades, as festas são na altura do verão, para que os imigrantes regressem e enchem as aldeias e visitem as famílias. Neste caso, nós é em dezembro. Nas poucas festas em dezembro. Mas tem uma particularidade que a posição, aquilo é uma coisa digna de ver. No sentido que ainda se briga a dinheiro para levar os andores. Aquilo é uma coisa muito engraçada muito, e a posição em si é muito comovente. No qual as pessoas brigam literalmente a dinheiro. Aquilo é, eu já fui a várias festas no qual tem que se pedir às pessoas encarecidamente para levarem os andores, porque já está a perder a tradição. Os jovens não querem e nós na nossa festa... As pessoas brigam para levar os andores. Uhum. Brigam para levar os andores. E isso continua a acontecer, é? Ainda continua a acontecer. Ah, pronto. Mas olha, isso é brigar por um bom motivo. É. Mas que ninguém se chateie, não é? Exatamente, exato. Aquilo está lá os grupinhos, quando é a posição começa às 17 horas e às 15 horas lá mete-se o leiloeiro em cima da mesa a leiloar o seu cada andor. Sim. E as pessoas metem-se lá nos grupinhos. Quem dá mais, eu posso dizer que a padroeira já foi aos 3 mil euros. 3 mil euros. Uhum. Ainda consegue acumular aí bastantes donativos, então? Não, pois aquilo que o dinheiro reverte terá a compraria, neste caso, da igreja, para várias obras que é feito na aldeia, para a população usufruir. Muito bem. Mas também tem outra particularidade que é. O que vai à frente da posição, que é abaixo da padroeira, que é o pindão, que é um dos símbolos máximos da posição, que é uma varola, um pau, que chama-se pindão, aí com dos 5 ou 6 metros, com um pano a 3 muito pesado, como antigamente os homens do campo, os homens que se chamavam homens, tentavam levantar e faziam apostas quem é que levantava mais. Ainda continua, a dia 15 e 16 de dezembro, é o alvorar do pindão. Temos uma hora que cada pessoa tenta levantar, ou aqueles que tentam e aqueles que não conseguem, e aquilo é muito engraçado. A nossa festa é muito desejada. Uhum. Nós acabamos a festa ao dia 20 ou 21, conforme o dia da semana, já estamos já a planear o ano seguinte. Aquilo é muito, muito, muito bonito. Muito bem. Ó César, mas explique-me lá uma coisa. Começa dia 15, é isso? Começa dia 15, neste caso começa a quarta e quinta, o alvorar do pindão. Depois começa, o normal da festa é 17. 17, com o 18 a precisão, neste caso este ano é sábado, e ao 20, e às vezes funciona ao dia 21, mas com a pandemia não vamos fazer o último dia. Vamos fazer, neste caso, de, o normal vai ser de sexta a domingo. Mas com aqueles dois dias, 15 e 16, com o alvorar do pindão, mas nesses dias já ninguém dorme. Que já é uma grande tradição, não é? É uma grande tradição. E ocorre sempre, ocorre sempre nestas datas? São fixas as datas? Sempre. Chuva, cai a granizo, passa vento, aquela precisão sai àquela hora. Àquela hora a precisão sai. E quando acaba a precisão, Miguel, vou dizer, por mais homem que nós sejamos, a lágrima cai sempre. Eu estou-me aqui a arrepiar porque já há 16 anos que... Neste caso, o pindão também vem de família. Geralmente, quando os pais deixam de ter a dita força, passam para os filhos. E eu tive um tio, tenho um tio que os filhos não quiseram seguir. E eu entrei para o lugar dele. E é uma sensação muito estranha quando acaba a posição com aquele foguete todo, com aquele voeiro do foguete, com aquela música a tocar de fundo. Epá, não há, é impossível não deitar aquela lágrima. E vem muita coisa à nossa cabeça e fazemos um filme do ano todo que está a passar. É muito engraçado. É muito engraçado e mexe muito com as emoções, dado que é uma tradição muito, já de há muito tempo e que mobiliza a população, é natural que assim seja. Portanto, quem quiser apreciar essas festividades, portanto, a partir do dia 15, ali no Vale do Paraíso, Conselho da Azambuja, não é? Exatamente, nós somos uma aldeiazinha pequenina, com 800 ou 900 habitantes, uma aldeia pacata, onde ainda se pode deixar o carro aberto de noite. Apesar dos meus carros serem velhos, ninguém pega neles. Pronto, também tinha essa particularidade. Ó César, se calhar também tem alguma coisa a ver. Se bem que sabe o que é que eu acho hoje em dia, já com carros velhos a cair aos bocados, isto não, nada está seguro. Não, mas eu se calhar nunca ninguém mexeu por causa disso, que é um carro velho e aquele... vou levar isto para aqui. Antena 1, Liga Portugal. José Júlio Abreu. José Júlio, bom dia. Bom dia, Miguel. Tudo bem? Tudo bem. Então e consigo? Também? Está por mim. Eu estou reformado, vou fazer aquilo que eu mais gosto, que é ir para o autódromo. Estou lá, atualmente está lá uma moda do Mundial de Superbikes, uma BMW. Uhum. Para ter ideia, está lá em testes, foi para lá ontem, vai para lá hoje também, e é a equipa de fábrica da BMW do Mundial de Superbikes. Muito bem. Então, e está reformado, mas trabalha lá? Faz ainda, ocupa-se de alguma forma lá, é isso? Sim, eu sou responsável pelo evento hoje. Eu já tenho falado com o Zé Candeias também sobre isso. Uhum. Eu estou na torre com 20, à volta de 21 monitores. Tenho 12 comissários em pista e sou responsável. Eu faço o acompanhamento de quem sai das voltas e da pista toda através dos monitores. Mas os meus olhos são os comissários de pista. Então, e se eu quiser dar uma voltinha, José, orienta isso ou não? Um momento, se quiser ir lá este fim de semana, eu sou o condutor do leasing car, dos carros que partem à frente, do carro que parte à frente da grelha. Portanto, a grelha é formada e a primeira volta ninguém passa por mim. Portanto, se eu vou à frente. Francisco Carvalho, de vários pilotos do nível nacional e internacional também. Muito bem. E é um gozo enorme. Está bem, eu estava a brincar consigo, não me vou meter nisso. Mas agradeço a disponibilidade, de qualquer das formas, claro. Sinceramente, eu estava a ouvir o Tiago agora, epá, também deve ter a mesma paixão que eu tenho, dos automóveis e das motas. Olha, para ter uma ideia, este é fim de semana, vai lá para o Miguel Oliveira, vai correr de Porsche no Campeonato Nacional de Velocidade. E eu conheço o Miguel desde... Eu estava na primeira prova do Miguel Oliveira, eu fui a primeira pessoa a levantar o Miguel Oliveira do chão. Primeira prova, ele faz um cavalo enorme. Faz um cavalo, caiu em Palmela, no cartódromo, e fui eu que o fui lá levantar. Muito bem. E ele menciona isso na página, eu por acaso decorei no livro dele, na página 27, porque é uma coisa que ele... Claro que o marca, paixão, não é? Pois, pela paixão que tenho, e toda a gente conhece. Ou a maioria das pessoas, eu sou o passa-bola, toda a gente no autódromo. E lá está, o reconhecimento é sempre bonito e às vezes custa tão pouco, não custa mesmo nada conhecer os pequenos gestos, pequenos grandes gestos que fazem por nós, e nesse caso o Miguel Oliveira também o fez por si. Ah, claro, eu tenho uma relação muito boa com ele, com a família, com a mulher, ele agora teve a miúda, com o pai, Paulo, já o conheço há imenso tempo também, eu trabalhei numa empresa de transporte de automóveis, trabalhei 28 anos, quando saí lá eu era responsável pela formação dos motoristas, pelos trajetos, por tudo isso, e queria antes, porque isto também está a acabar, não é o tempo? Sim, sim. Queria dar um abraço à malta do Grupo CAP, o pessoal da Autotrans e da Citax, a malta que está aí nos portos automóveis e outros amigos que eles sabem, conhecem bem o passo à bola e sabem o carinho que eu tinha por eles, embora tenha saído da empresa, mas não me esqueço, não, só foram 28 anos e pronto. Muito bem. Além disso, o passo à bola, não é? Sim, é o passa à bola. O passa à bola, é verdade. Então quer dizer que você andava sempre com a bola nos pés, não? Amigo, eu era guarda-redes, mas isto é muito que eu mandei. Então, mas também mandei se diz. Mas isso também se diz muito para o guarda-redes. Oh, passa a bola, vá, bora. Passa. É verdade. Eu trabalhava nos chouriços municipalizados em Cascais e mandei uma bola abaixo com uma retroescavadora. Uma bola daquela sem pedra. Está a ver que estou a matar no muro. Nos muros de algumas quintas e disse sei, sei, sei, eu, sei. Eu vi o muro, mas não vi a bola, não lembrei da bola. E então mandei-lhe com o balde da máquina e ficou assim. E para ter uma ideia, desde o Motoclube de Faro, uhum, ao Motocruzeiro de Bragança, muita gente ligada às motas e aos automóveis, sabe que é o balde da bola. Vamos lá saber se o Luís Fonseca, que é eletricista, nos consegue ligar aqui o disjuntor para ver se isto arrebita até às 7. Luís, bom dia. Olá, muito bom dia. É mesmo consigo que temos que falar, não é? Sim, sim. Que é para ver se isto arrebita, não é? Para ver se temos aqui power até às 7. Ó Luís, então é eletricista, não é? Sim, sim. E já faz vida como eletricista há quanto tempo? Há mais de 30 anos. Eletricista, portanto, em meio industrial ou doméstico? Meio industrial, doméstico, e trabalhei mais de 15 anos como subempreiteiro para a EDP. De resto, uma prática comum nos últimos anos, não é? Muitas subempreitadas da EDP com algumas empresas de pequena dimensão, ou eventualmente, não sei, até particulares a trabalhar, então, portanto, fazendo os serviços para a EDP. Luís, e como é que é? Qual foi, assim, o trabalho que lhe deu, por assim dizer, mais trabalho ao longo desta vida, como eletricista? Isto, mais trabalho é o dia-a-dia. Mas gosto de fazer as baixadas, porque eu trabalho para a EDP, faço trabalhos separados, e de resto é manutenção de fábricas. É o que eu mais gosto de fazer, é a manutenção dos quadros elétricos. E nunca apanhou um susto daqueles sustos valentes? Já apanhei um susto a tentar descobrir um cabo subterrâneo com a máquina de martelo. Apanhei o cabo e fiquei ali agarrado, até desmaiar. Epa, ali durante uns segundos que parece uma eternidade, não é? Eu só sei que quando acordei já estavam os senhores do INEMA a socorrerem-me. E foi o despertar, mas... Às vezes até faz bem um choque disso. Faz bem, bolas. Faz bem ao coração. Bom, uma coisa é certa. As técnicas de reanimação, através de desfibrilador, não é? Portanto, ali é justamente... Já teve essa experiência. Já teve essa experiência? Na Suíça. Eu trabalhei no túnel da Alp Transit, o maior túnel da Europa. E um dia da semana, a pegar às 5 da manhã, subi a minha plataforma... E apanhei um esticão e fiquei ali muito mal. Os meus colegas italianos foram lá buscar o desfibrilhador e eu tive 7 minutos com o coração parado. Sim. Até me pararem a obra, tirarem-me a 53 km da parte italiana para a parte suíça, e quando dei por ela estava no ar, no helicóptero, quando vim a mim. Bem, Luís, mas isso lá está, são ossos do ofício, realmente costuma-se dizer quem brinca com o fogo, não é? Neste caso, com a eletricidade, enfim, felizmente não correu pior, mas ainda assim foi um valente susto. E estávamos aqui a começar esta conversa com um tom bastante ligeiro, isto de um momento para o outro virou para um tom bastante sério. Mas pronto, já passou, não é? Por isso não morro mais. Não se morre a primeira, nem a segunda, nem a terceira. É. Já esteve mais para lá do que para cá, não é? Sim. Como se costuma dizer. Às vezes apanha-se aqueles choquezinhos normais, não é? Que não contamos, não é? Às vezes confiamos demais no nosso trabalho, não é? Às vezes também, sim. E por vezes cai mal. Mas adoro o meu trabalho. Adoro mesmo. Luís, sabe o que é que me irrita no domínio da eletricidade? Além do preço, da fatura lá de casa. Não é disso que eu estou a falar. Não, é a eletricidade estática, que é outra conversa, não é? Sim, sim. Epá, e uma pessoa anda aqui e de repente toca numa porta e entretanto, epá, até faz faísca e... Epá, e eu sou muito afeto à eletricidade estática. Então, mas você anda todos os dias a mexer com a eletricidade, tem o corpo cheio de eletricidade. E no carro a mesma coisa. Eu fico chateado quando vou a pôr a mão e apanho aquele choquezinho que tem que contar, não é? Aquele formigueiro. Sim. Que não tem jeito nenhum, não tem razão de existir. Não tem jeito, não é? Mesmo nenhum. É mesmo um aborrecimento. Para mim é, não há espiada nenhuma. Alguns dos melhores momentos das conversas de Miguel Freitas durante a semana aqui na Antena 1, recordados aqui nesta manhã de sábado. Vamos para as notícias. Oito da manhã no continente e na Madeira, 7 da manhã nos Açores. Abrimos aqui o jornal, vamos conhecer os destaques a esta hora. A região do Algarve atingiu o limite de camas de cuidados intensivos do nível de alerta, segundo o relatório das linhas vermelhas. Neste momento, a pandemia em Portugal tem intensidade elevada. Mais um passo no caminho de Ricardo Salgado na Justiça. O Ministério Público deu ordem para que sejam executados 3 milhões e 700 mil euros ao antigo presidente do Grupo Espírito Santo. Tempo para hoje no continente, céu muito nublado a norte do sistema montanhoso Monte Junto Estrela, até ao meio desta manhã, períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro e no extremo norte do continente, também até meio da manhã. Para os Açores, períodos de chuva durante a tarde nos grupos ocidental e central, chuva que chega à noite ao grupo oriental. Para a Madeira, a previsão aponta aguaceiros em geral fracos, mais frequentes nas vertentes norte e nas zonas montanhosas. Temperaturas há instantes, 14 graus em Faro, 13 em Lisboa, 10 no Porto, nas Ilhas, 16 em Ponta Delgada e 17 no Funchal. Jornal com... C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam, pam. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.

Iorabib, sim senhora, muito bom dia amigos ouvintes, cá estou, sim senhora, convosco para assim animar este programa deste sábado de manhã, sábado já, dezembro, sim senhora, sábado 11 de dezembro, cá estou convosco para passar o melhor da música portuguesa e nem só. Como é hábito, uns dedinhos de conversa com vocês. Hoje, um dia especial, porque há uns tempos atrás temos um site da nossa rádio que nos permite de ficar ligado à nossa rádio de longe, mas também de perto, mas também para termos a oportunidade de ouvir a nossa rádio lá de longe. É isso muito importante. E hoje o site foi todo renovado. Guardámos o mesmo link, guardámos o mesmo endereço. Vocês podem então guardar a mesma, como é que eu ia dizer, o mesmo endereço do nosso site para nos ouvir. E esse endereço então é radio-arcanciel.fr. Vão lá buscar, vão lá dar uma voltinha e ver essa nova imagem. Claro que temos que agradecer também, até agora, era um benévolo nosso, Jean-Pierre Aufort, que avait cette... Donc je tiens à remercier Jean-Pierre Aufort, qui jusqu'à présent a œuvré et a toujours maintenu notre site internet à jour. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de... Nous, quand je dis nous, c'est le conseil d'administration, a pris cette décision donc de donner cette tâche à un professionnel qui sera toujours disponible pour nous. Et on tient à remercier tout de suite. Donc c'est Mostra de Letras qui sera notre webmaster et compartilha então com os jornal. Un grand merci à vous, un grand obrigado à vocês também pelo trabalho que elaboramos ultimamente juntos. Foi bom trabalharmos juntos e dar uma imagem à nossa rádio. E vamos então a isto e logo então vamos ter o Jorge, o nosso webmaster, que está então em direto de Portugal, e o Carlos Pereira do Lusojornal, que nos vão dar umas conversas e vamos então falar sobre esse novo site e apresentar esse novo site. Talvez algum dos membros do Conselho de Administração tenha dois minutinhos para estar aqui presente connosco e falar também desse site. Ou então, eu represento a parte Conselho de Administração. Tudo bom para vocês? Um excelente sábado. Cuidadinho na estrada. Está escorregadio. Sim. Está frio e as estradas estão um pouco perigosas. Cuidadinho. Há que... mais vale perder algum... Chegar 5 minutos mais tarde que perder esses 5 minutos na vida. Não é, gente? Tudo bom? Vamos então à música? Claro, é para isso que cá estamos. Bem sei, hoje... Está um bocado chato porque o nosso, como é que eu ia dizer, o nosso servidor da internet tem um pequeno problema e na verdade as vossas orelhas não estão a gostar nada do que se está a passar na FM. Por isso, sim senhora, vocês têm o site onde vocês podem clicar, no radio-arcanciel.fr. E assim se terá talvez a maneira de vocês então irem então a esse site internet hoje de manhã. E porque a banda FM hoje está-nos a chatear um pouco, mas é assim, é vida, é a técnica, nem sempre fazemos o que queremos. Então talvez seja essa a maneira de vocês poderem ir lá num clique e ver o que você está, o que nós estamos a falar esta manhã. Será talvez essa a boa oportunidade. Tanto num telemóvel, quanto numa tablet, quanto num computador, vocês têm essa oportunidade, e mesmo se está a conduzir, a beber um bocadinho, e então através do vosso telefone, no Bluetooth, e podem pôr o Bluetooth então em direto. E o nosso site, claro que sim. Música, é para isso que estamos aqui, claro que sim. Também podem, claro, participar ao nosso programa através do telefone 0238-434800, mas também uma nova página, que é a página que vai com o site, também foi criada, onde vocês podem então também lá encontrar todas as novidades, a Rádio Arc-en-Ciel, a rádio com um acento no A, é a nova página então da rádio. Tudo bom? boa manhã, boa música. E é para isso que estamos aqui. É o fim de semana, claro que sim. E estamos cá para passar a música. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Até um dia

fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo, vem me amar. Estava a dizer há bocadinho, bem sei que é chato de ouvir a rádio nestas condições. Então, vamos a isto. Pequeno curso. Vamos lá. A tablet, telefone ou computador. Vocês naquela barra de procurar, vocês numa página do Google, vocês tapam e vão escrever modinho a rádio, tracinho, Arconciel. .fr e assim vão escutar-nos, sim senhor, no novo site, claro, mas também melhor para as orelhinhas, porque assim o nosso, como é que eu ia dizer, o nosso fornecedor de internet, para não dar nome, que é daquela cor laranja, hoje sabem como é, para ter um deles, para ter um técnico ao telefone é um dia sem paciência, não é? E calha ao fim de semana, claro que sim. Uma pessoa desde ontem que estamos com eles ao telefone e prometeram que daqui até ao final do dia estará então reparado. Enfim, é assim, é chatíssimo, não é? É por isso que hoje vai ser assim. Vocês, me estava a dizer há bocadinho, vão lá buscar o computador ou a tableta ou o telefone, claro. Na página Google, vocês só vão escrever rádio tracinho arconciel.fr. E o Arcancel, tudo atadinho, nada de separações, nada de tracinhos. É rádio, tudo junto, tracinho, Arcancel, tudo junto, .fr. E assim já está. O curso foi bom? Opa, que assim já dá para ouvir melhor. Pois é, eu sei, é chatíssimo. Música? Claro, estávamos por trás a ouvir o Alexandre Pires. Adeus, eu peço. Eu também peço a Deus que vá lá ver o...

Ruben Aguiar. De seguida ficamos na voz dos Sete Saias, os rapazes da minha terra. Música, está tudo bem desse lado? Já, eu sei, as orelhas e tudo isso, eu sei muitas coisas. Site? Opa, vamos lá para o site. Fica melhor, claro. É assim, é a técnica, é de vez em quando, é independentemente da nossa vontade. E acreditem que se fosse coisas de pegar num martelo e numa chave de fenda, já estava feito. Vocês sabem como é, Cristina. Resolvida, mas já há coisas que não podemos resolver. Música. Dizem que apenas falam algumas frases escritas. Os rapazes da minha terra gostam de mulheres caladas. Os rapazes da minha terra gostam de mulheres caladas. Pensam que elas são por eles bem mandadas. Pensam que elas são por eles bem mandadas. Mas nós mulheres é que mandamos neles. Mas nós mulheres é que mandamos neles. É assim, pois. 96.2. La FM en couleur. Quer tu esqueças

dá cá sangria, oh garçom, ei garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Eu sei, não é esta canção que vai mudar o mundo. E sei, não é este refrão que vai mudar a vida de quem vive na solidão, pesadelo profundo, e quem não tem amor nem pão, nem cama, nem guarida. Pois vai, é tempo de chamar os juros que ninguém chama. Pois vai, é tempo de assentar o teu nome na lista. Se não tens ninguém com quem contar nesta noite divina, então vem, porque há sempre lugar no Natal dos artistas. Aqueles que ninguém lembra, lembramos nós. Aqueles que ninguém convida, este convite, não fique só. Vem daí e se quiseres, traz um amigo. E eu sei que esta canção vai deixar muita gente a pensar, palavra por palavra, naquilo que cantamos. Alguém pode dormir e ficar indiferente, passar feliz o seu Natal sem tentar ajudar. No, no, no.

Se há um bocadinho então, hoje foi então, foi para o ar o nosso novo site. Quer dizer que tínhamos um site, como estava a explicar há bocadinho, mas era um site que precisava de virar a novo. E então pedimos a duas pessoas muito importantes, pedimos ao Amostra de Letras e a Luz ao Jornal, em parceria com a Rádio Arconcelho, em pôr em prol então este novo site. Olá, muito bom dia, Carlos. Bom dia, Jorge. Muito bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, queridos ouvintes. Muito bem. Hoje, então, foi para o ar este novo site e vamos, então, explicar um bocadinho aos nossos ouvintes qual foi o nosso trabalho e como se passou e como encontrar este novo site. Vamos, então, Jorge? Bom dia. Uma vez mais. Estes projetos são sempre projetos que não dependem de uma só entidade. E aqui o cliente normalmente é muito importante o papel que tem. E no caso concreto, a administração da Rádio Arc-en-Ciel teve um papel fundamental para chegarmos ao resultado que temos neste momento. E, de facto, a abertura foi desde o início muito grande e a própria administração percebeu a importância que a imagem hoje representa na comunicação. Isso foi determinante, desde a questão, por exemplo, das fotografias, que foi uma solicitação nossa, termos fotografias de cada um dos animadores, bem como do estúdio e do espaço. E nesse aspecto a administração foi muito compreensiva e aderiu ao projeto, portanto acompanhou o projeto com muito carinho, com tanto ou mais carinho do que aquilo que nós tivemos para desenvolver o projeto do website. E como eu disse, isto é um trabalho em conjunto, portanto se nós conseguirmos um resultado que eu espero que seja do agrado dos ouvintes, e este resultado só foi possível de facto com esta administração, que nos deu todo o apoio e que foi fundamental para termos este novo website, que eu acho que vai reformular muito a imagem que a Arc-en-Ciel tinha. Nós, por exemplo, não quisemos mexer no logotipo, porque entendemos que ele ainda era atual e podíamos pô-lo a funcionar bem, desde que bem enquadrado. E depois foi acompanhado por também aliás, creio que a Cristina até já acabou por falar nisso, também numa própria reformulação dos conteúdos e no fundo, o resultado disso é o surgimento de novos programas. Isso também contribui para essa nova imagem que nós queremos passar, uma rádio nova, versátil, atual e com uma grande dinâmica. Isto também é importante, porquanto nós contamos, obviamente, com o apoio das empresas e portanto, as empresas associarem-se a um projeto que se atualizou, que é um projeto moderno, que comunica bem, eu penso que para as empresas também pode ser muito interessante apoiarem e patrocinarem este projeto. Muito bem, foi um trabalho muito importante então por vocês que trabalharam e que puseram em prol então a imagem da nossa rádio. Também um muito obrigado ao Luz ao Jornal, Carlos Pereira, que está do outro lado a nos ouvir também. Também foi um trabalho importante. Bom dia, Jorge. Muito bom dia, muito bom dia. Eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer e felicitar a rádio por estar a fazer um trabalho que não tinha feito há muito tempo, isto é, de dar uma nova imagem à rádio. Portanto, muitos parabéns a ti, Cristina, e também à direção da rádio, que é importante estarem no século XXI e isso hoje. A comunicação é muito importante, mas a rádio só não chega, é preciso que haja esta imagem complementar ligada ao site. Em segundo lugar, acho que o trabalho está conseguido. Eu não participei à parte de dar ideias, portanto, a concepção do site é do Jorge Vilela e, portanto, ele é que fez o trabalho visual e que portanto, as pessoas encontram no site agora. Eu acho que está conseguido. É muito importante haver uma rádio e a rádio trabalhar, mas também é muito importante este complemento do site. E esta imagem acho que ela está conseguida. No site encontra-se hoje a programação, encontram-se os animadores, as pessoas não gostam só de ouvir a pessoa que está a falar, portanto é importante vê-la também, é importante ir ver a fotografia, ir ver a programação, o que vai passar hoje, o que vai passar amanhã, o que já passou ontem, isso é importante. Portanto, ouvir na net é também importante. E depois, o que vai trazer luz ao jornal a mais é alguma informação que as pessoas também precisam de ter, é uma fórmula de dar notícias às pessoas que costumam vir, portanto, ao vosso site, e portanto levar as pessoas ao site. Portanto, eu penso que o projeto está conseguido e dou os parabéns à rádio uma vez mais por ter decidido fazer um site moderno e ao Jorge por ter conseguido transmitir essa modernidade e a dinâmica da rádio aqui para este site. Muito obrigada, então. Claro que o trabalho do Jorge foi exemplar e, na verdade, trouxe cá coisas que não existiam no site anterior, e acho que há aqui uma parte, e obrigada, Jorge, pelo teu trabalho, pelas tuas ideias também, como se costuma dizer, a cada qual o seu trabalho, não é? E na verdade, há aqui uma parte que não existia, que para nós achámos muito importante, que é a parte da associação, a parte de como foi criada esta rádio. E na verdade, muito obrigada a ti, Jorge, de nos dar esta ideia de colocar esta parte muitíssimo importante para a nossa associação. Sim, eu acho que, apesar de se confundirem as duas entidades, é um facto que se confundem, porque as pessoas acabam por estar nos dois espaços, portanto, estão na rádio, mas também estão da parte da associação. De facto, a associação tem áreas que a rádio não toca e vice-versa, e acho que era muito importante contar essa história, até porque essa história tem as suas curiosidades e acho que era muito importante tê-la retratada. Para além disso, a ideia também é procurar divulgar o espaço que a Arc-en-Ciel tem, porque tem um espaço muito interessante para organizar festas e encontros. E para além disso, temos um local próprio em que as pessoas podem inscrever e participar na associação. As pessoas podem não ter vontade de serem animadores de rádio ou de participar na rádio, mas podem, de facto, participar na associação. De uma qualquer forma, muitas vezes numa associação, ter uma pessoa que fica a distribuir folhetos numa feira é muito importante. E por isso a vinda de novos associados à Arc-en-Ciel, e neste caso à IOTA, será também muito importante para essa dinâmica e esse crescimento. Muito obrigada. Eu, na verdade, permite-se, acrescentaria só aqui um dado também importante. Eu também acho muito importante o facto de terem prestado homenagem aos fundadores da rádio. Acho que foi bonito esse gesto. São pessoas que dão início, portanto, a um projeto e que vocês agora decidem evocar e lembrar. Isso é bonito. Por outro lado, isto cria também um novo espaço de publicidade ou de visibilidade aos vossos clientes. E eu acho isso também importante. Portanto, a publicidade pode não ser feita só na rádio, nas antenas da rádio, mas pode ser feita também no vosso site. E isso é um suporte novo que vocês propõem e que vai poder alargar também as vossas portanto, as receitas da rádio. A rádio é uma rádio associativa, portanto não é nenhuma empresa, portanto necessita de meios, e esses meios vêm também pela publicidade, e portanto esta dá é um outro suporte, portanto é algo mais ao que vocês já têm, que é a publicidade na rádio. Portanto, aqui ficam com um novo suporte de publicidade, que é o vosso site. Muito obrigada a vocês os dois. Na verdade, um lindíssimo trabalho. Um outro trabalho que foi muito importante foi o detalhe que há e que foi feito através dos programas da RDP Internacional. Até agora, tínhamos unicamente RDP. Jorge hoje pôs em prol a todos os programas detalhados, onde vocês podem saber o nome do programa e ouvir e saber do que se trata nesse programa. Também muito obrigada. Sim, eu acho que isso era muito importante, termos a grelha completa. Anteriormente, nós não sabíamos o que é que estava a passar na rádio, quando vinhamos ao site. E aqui também muito obrigado à RDP Internacional e aos seus responsáveis, que foram estiveram sempre muito disponíveis para nos passar uma série de informações. Também eles próprios irão divulgar a Rádio Arc-en-Ciel, e daí eu achar que é importante a ocupação destes espaços publicitários, porque a Rádio Arc-en-Ciel passa também a ser publicitada pela própria RDP Internacional. Isso também é um passo à frente para a própria rádio, e portanto realmente para quem passa a visitar o site e a, por aqui, através da sua grelha, perceber o que é que vai poder ouvir, quer no dia, quer durante a semana, era importante de facto termos a programação das 24 horas. E foi isso que fizemos. E isso acho que é muito importante para o ouvinte, e neste caso para quem acompanhar depois, através do website, a Rádio Arc-en-Ciel. Ótimo, eu então. Acrescentaria aqui também um ponto, Cristina, que não sei se me permites. Eu acho muito interessante também este destaque que vocês dão à equipa de animadores da rádio. Eu penso que é uma forma de lhes agradecer o tempo que disponibilizam aqui pela rádio, o facto de colocarem aqui as fotografias deles, de lhes dar... Isto é, de darem importância, portanto, à vossa equipa. Uma direção que dá importância a uma equipa é uma direção que merece o meu apreço e certamente o dos voluntários que vêm fazer programas de rádio. Acho esta ideia muito interessante, ela acho que, portanto, está conseguida. Os animadores da rádio encontram aqui um espaço também deles, isto é, esta rádio é também deles, evidentemente, porque a fazem, mas eles aparecem aqui também em destaque. Eu acho isso muito bonito, e fizeram bem ter dado destaque tanto aos animadores da rádio. Sem eles a rádio também não poderia existir, não é? Claro que não. Hoje somos mais ou menos entre 20 e 25, acho eu, animadores benévolos, porque hoje a rádio não tem nenhum empregado, tanto da parte do concelho que da parte dos animadores, e acho isso muito importante, esta visibilidade que damos no site para eles, como para a imagem da rádio. É um conjunto, e na verdade, como diz o Carlos, está conseguida. Obrigada a vocês os dois, um lindíssimo trabalho. Obrigada, Jorge, pelo profissionalismo que deu e à imagem. Obrigada, Cristina, por todo o apoio. Obrigada a nós. Sem esse apoio nada se tinha conseguido fazer. Claro, foi um trabalho de mais ou menos um ano, salvo erro. Sim, foi um bom trabalho. Um bom trabalho, à distância, porque somente nos conseguimos ver uma vez e durante as férias. E isso foi importante, de vermos e de podermos trabalhar de longe, mas de perto ao mesmo tempo. Obrigada, Jorge. Obrigada, Mostra de Letras. Obrigado, Cristina. Trabalho. E obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigada, Carlos. E então, damos aqui um agradecimento a vocês os dois, e também, sem esquecer, os membros do Conselho de Administração que trabalharam para este novo website. Obrigada a vocês os dois. Muitas felicidades. Bom dia. Um muito bom dia. Obrigada, então, a todos. Obrigada a nós, a vocês ouvintes que estão do outro lado a nos ouvir. E como puderam ouvir, então, este novo website que vocês podem, então, encontrar. E por que não, e dar uma visitinha e dar-nos a vossa ideia, também o vosso comentário é importante. Comme je disais, donc Radio Arc-en-Ciel a mis aujourd'hui en place son nouveau site internet, mais je n'oublie pas, et les membres du conseil d'administration, la direction n'oublie pas, que au combien c'était important le travail qu'a fait notre bénévole Jean-Pierre Aufort, qui était celui qui avait mis en place le premier site internet. C'était un travail extraordinaire aussi, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas continuer dans cette manière, parce qu'on est tous bénévoles, on est tous occupés, et il fallait à un moment donner ce travail à un professionnel. Ce professionnel aujourd'hui, Georges Villel de Mostra de Letras, en partenariat avec Lausanne Journal, qui vont œuvrer pour mettre à jour quotidiennement notre site internet. À vous, entreprise qui êtes de l'autre côté, à vous, bénévoles, et à vous, adhérents, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et pourquoi pas devenir partenaire de ce site internet,

Ótimo. De seguida vamos ficar com o último trabalho de Hugo Manuel, último que já andamos aqui a passar, não, mesito, claro. Se um dia não puder cantar, mas espero que não, que ele continue sempre a cantar um lindíssimo videoclipe que vocês podem descobrir. Uma maravilha, sim senhora. Escutem bem e podem lá ir ver. Está uma maravilha. Se eu um dia não puder cantar, qual me apaixonei, contar histórias através das minhas canções. Foi tudo o que eu sonhei. Foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor. Nunca nenhum cantor deixa um dia de cantar. Temos que os ter cá para ouvir e ouvi-los cantar, sim senhora. Mais e boa da música, sim senhora. Tosé Brito e olá, então como vais? Como é que vais do outro lado? Conta-me, como é que tu estás? Isso precisamos de saber. Música. Como é que tu vais? Música, sim senhora, que estava já prontinha e ficou pelo caminho, mas já vamos encontrar. É isto, isto é os diretos, claro. Aqui está. Novamente, então, como estava a falar, Tosé Brito. Olá. Então, como é que vais? Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Quando ela entrou e sorriu, me olhou, não deixou ficar.

chateado porque pensas mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Chez Auchan, c'est aussi Noël pour votre pouvoir. Leva-me a viajar. Este era o último tema que Sara Carreira nos deixou e onde é hoje é o tema que representa a Associação Sara Carreira com vários artistas. De seguida vamos ficar na voz de Rubén Aguiar com É Natal. Seu último trabalho saiu no dia 6 de dezembro, onde vocês vão poder aqui descobrir juntinhos. Vamos, música. É Natal, tudo foi... fica especial. Os imigrantes voltam a Portugal para visitar a sua terra natal. É Natal, é Natal, é Natal. E é tempo de festejar, todos juntos celebrando o Natal com a família e em Portugal. Natal passado não estive em casa, longe da família e a chorar. Agora quero voltar à mesma casa, matar a saudade de vos abraçar. Levo comigo as minhas crianças, põe a lareira acesa que vamos chegar. Vai ser tão bom recordar a minha infância, senhora lindíssima. Mais e muita boa música, sim senhora. Os humanos vão-nos até à teia. Esta é mais antiga. Gosto de vez em quando ir assim ao fundo da caixa. Sim senhora, que bem que faz, não é? Tudo bem desse lado? Ainda está frio, digam-me lá. Ainda está um friinho mais ou menos, por isso deve-se estar bem dentro de casa. Ao quente, claro. Ouvir a boa música e através do site. Pois, hoje tem que ser assim, pois. Porque como dizia há bocadinho, independentemente da nossa vontade, hoje é assim, porque não é culpa nossa. E, no entanto, as faturas são pagas, como dizia um senhor há bocadinho. Cristina, cuidado, que não há que afligir, está tudo pago. Só que assim, houve uma alteração na linha da Orange e é por isso que nós hoje temos um pequeno problema de som, mas o nosso técnico, o senhor Manu, deve estar bem chateado, porque já está com eles ao telefone desde anteontem. Imaginem a chatice. Olha, é para ti esta. Obrigada. De ser o técnico, está sempre ao nosso lado. E bem sei que por vezes é bem chato, mas cada qual o seu trabalhinho, não é? Pois, cada qual a sua função. música. Sim, senhora. De seguida vamos ficar com Ciro e Gisela João, Rio d'Água. Música. Sempre ouvi dizer, só quem anda cai. Aprendi a perder. Lavo as rugas da dor que o tempo deixou. Marcas de quem eu sou. E aprendi que do chão também vejo a cor do céu. E hoje sou. Aceito em paz, mas carrego em mim o que me desfaz. E as flores que um dia reguei, vi-as a crescer e deixei. Mama,

chegar, pra gente poder sorrir novamente, pra gente de novo poder se abraçar. Se Natal vai ser diferente, muitos partirão pra não mais voltar, deixando saudade no peito um vazio, foram pro céu com Jesus morar. Alcançar. É preciso ter força, é preciso acreditar, é preciso ter fé, que a cura divina vai nos alcançar. É preciso ter força, é preciso acreditar, é preciso ter fé, uma canção, sim senhora. Vamos à música, e muita dela, porque estamos na reta final, sim senhora, música, e vamos ficar com Zé Mário e Lúcia Perez com Tudo Se Paga, claro, e que se pague tudo neste mundo enquanto se pode, não é? Música. Me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou, e com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir, ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga, y un dolor te hace sufrir. Canes da vida.

L'entreprise Oliveira, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Le Bar à Pizza vous accueille tous les midis, du lundi au vendredi et le soir, du mardi au dimanche, dès 17h30. Bar à Pizza, deux routes d'Orléans à Chingy, à côté du 7 Discothèque. Calinette Nettoyage, 117 route nationale, 45 140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. E vai ser ao toque desta Química do Amor que me vou despedir de vocês. Muito obrigada a vocês, obrigada ao público de hoje, aos meus ouvintes, mas também aos meus convidados à entrevista, porque foi um dia importante para nós, uma imagem que demos à nossa rádio, uma nova imagem que já existia, mas que foi uma imagem que foi feita de novo e a melhorada então pelo website, o nosso website que hoje está em prol e hoje está em linha, onde vocês já podem encontrar novamente, então como estava a dizer há bocadinho, podem encontrar a rádio de-arconselho.com, radio-arconselho.com, onde vocês podem encontrar novamente o nosso site com todas as novas imagens, um novo design que vocês podem encontrar e nos escutar também, onde uma página da associação também está lá em linha, onde vocês podem encontrar todas as nossas, todas as funções da rádio, mas sobretudo uma página que muito linda está, que é aquela que foi dedicada a quem um dia teve aquela ideia de criar esta rádio. Muito obrigada a vocês todos. Entrem em contacto connosco, entrem em contacto com todos os membros do Conselho de Administração via mail, via o site, via as redes sociais e tente fazer parte desta grande família que é a rádio. Obrigada à Mostra de Letras, obrigada ao Luz Jornal e um grande obrigada ao Conselho de Administração por esta lindíssima iniciativa. Até breve, até para a semana, cá estarei de novo. Com vocês. As revoltas estudantis no México, coisas extraordinárias de 1968. Eu tenho o ano de 68, todos. Estava a ver. Aqui, bem impressionado consigo próprio? Fiquei. Foi, devo confessar que fiquei. Fiquei. Claro. Achei imensa graça a ver-me, a reler-me. Eu tinha perdido aquele texto. E a reler-me naquele tempo. E eu tinha uma grande curiosidade. Eu assinava em Vila Real, aos 17 anos, o L'Express. Que era uma coisa que o meu pai era muito francófilo e assinávamos o L'Express lá em casa. E o L'Express tinha a parte internacional, era muito importante. E nós estamos a falar daqueles tempos de grande mudança em França. Eu conhecia a política francesa toda por fora e por dentro. O meu pai era muito interessado na França, dava explicações gratuitas de francês em Vila Real a pessoas, pelo gosto que tinha da língua francesa. E dizia aquela frase que já não sei de quem é, que ele repetia, que é: todo homem tem duas pátrias, a sua e a França. Ele tinha a França, um referente extraordinário por causa da liberdade e do sentimento de liberdade. E o L'Express era muito presente lá em casa. Ter uma assinatura do L'Express em 1966 em Vila Real não era uma coisa muito óbvia. As questões internacionais eram muito importantes para mim. Mas não eram ao ponto de me levarem a pensar na carreira diplomática. Nunca tinha pensado entrar para a carreira diplomática. Eu devo confessar, eu já tenho testado isto com a minha mulher, com quem eu entrei para a carreira diplomática, já era casado. E a razão pela qual eu fiz o concurso, eu tenho a impressão que foi uma espécie de uma coisa diletante, no sentido de dizer, eu tinha um bom emprego na Caixa Geral de Depósitos, a banca pagava bem nessa altura, eu ia sair da tropa e regressava à Caixa, e resolvi fazer o concurso para o Ministério numa espécie de teste a mim mesmo. Será que vou conseguir fazer isto com o conhecimento que tenho das coisas internacionais? E passei, fiquei a meio da tabela, fez-me provas uma pessoa cujo nome depois mais tarde viria a ser conhecido, provas orais de economia política, chamado Aníbal Cavaco Silva, fez-me... Tenho uma ideia, sim. Foi um interrogador da parte de economia política. Fiquei a meio da tabela, entrei a meio da tabela, e confesso que nunca me senti, no início senti-me um pouco, como dizem os franceses, mal à l'aise. A casa não dizia muito comigo, eu tinha um cabelo muito comprido, tinha uma bigodaça muito forte, vinha a acabar de sair do MFA, com algumas ideias muito teimosas na cabeça, e achei aquilo assim um ambiente um bocadinho estranho. As necessidades é um ambiente um bocadinho estranho, tem todo aquele ritual, aquela liturgia, etc., que não rimava bem comigo. Eu, no início, não queria usar gravata, usava camisola de gola alta para não usar gravata e coisas do género. Enfim, mas patetice que a gente tem no início. E a certa altura pensei mesmo, vou acabar por sair disto. E depois entusiasmei-me, fiz a carreira. E também devo dizer uma coisa, hoje, olhando para trás, a sensação que eu tenho é que, apesar de tudo, a vida portuguesa é bastante democrática. Isto é, eu não conhecia ninguém no Ministério, eu não tinha parentes na carreira. Eu vinha, inclusivamente, da esquerda, que era uma coisa que no Ministério não é propriamente o lugar de entrada mais favorável. E, apesar de tudo, fiz uma carreira. E fiz uma carreira boa e fiz uma carreira com algum sucesso. O que prova que há alguma democraticidade no sistema. E esse é um dos aspectos interessantes na sociedade portuguesa ao longo dos tempos. Aliás, António Guterres é um exemplo disso, o Cavaco Silva é um exemplo disso. Quer dizer, há uma possibilidade para quem trabalhe e para quem se mova, não quer dizer que todos os que o façam possam ter essa oportunidade. Para quem se distinga, claramente, não é? Sim, mas alguns provavelmente até são muito bons e não conseguem. Quer dizer, há ali, mas acho que há um espaço. Vou-lhe dizer uma coisa, por exemplo, comparativamente com a carreira diplomática brasileira, no passado era praticamente impossível, naquela altura, haver alguém que não fosse de um certo estrato sociais entrar exatamente para a carreira e fazer a carreira. Isto é, entrar podia entrar, mas depois ficava sempre nos patamares inferiores. A carreira diplomática portuguesa dava essa possibilidade, ainda hoje dá. Antes de assinalarmos alguns aspectos mais particulares do seu percurso diplomático, apetece-me muito fazer-lhe uma pergunta, que é, quem vai para a diplomacia sabe, à partida, se for conseguindo a tal progressão de percurso, a tal progressão na carreira que se ambiciona, que periodicamente, ciclicamente, estará a mudar de casa, estará a mudar de país, estará a mudar de cultura, estará a mudar, inclusivamente, as necessidades diplomáticas de Portugal em cada um dos locais para onde vai, e isso requer uma elasticidade mental, mas também emocional, enorme. Ou estou errado? Não está, mas nós vamos crescendo na carreira, isto é. Uma coisa é quando nós temos 20 e tal anos, e eu sou colocado na Noruega, um sítio que eu não queria ir, inclusivamente, mandaram-me sem eu querer ir. Também é o glamour de ir de repente para o estrangeiro, de ter amigos estrangeiros, praticamente não havia portugueses, de criar uma vida completamente diferente, uma experiência. Eu tinha andado bastante à boleia pela Europa, eu fui à boleia, devo confessar, em 1967, da Rotunda do Relógio até à Noruega. Noruega é essa que ia ser o meu primeiro posto diplomático em 1979. Não há coincidência. Não há coincidência. E, portanto, eu acho que nós vamos, entretanto, na carreira, vamos nos adaptando. Nós, olhando, isso que disse tem sentido se nós olharmos a carreira toda de trás para a frente, da frente para trás. Mas, na realidade, nós vamos crescendo na carreira e vamos nos adaptando. Há um problema grave na vida diplomática, que é os funcionários são muito marcados pelos vários postos. E nesses vários postos, até porque é essa sucessão que diz, são de 4 anos, 4 às vezes 5 anos, volta a Lisboa, volta para outro país ou salta de país, isso tem um impacto grande. Tem um impacto, por exemplo, na vida dos cônjuges, que é uma coisa, que é uma questão pouco discutida, que é uma coisa dos filhos, a história do saltitar das escolas dos filhos, que no passado era uma tragédia, hoje é menos por causa das escolas internacionais e dos currículos que conseguem prolongar-se, e mais do que isso, e até as redes sociais e o contacto colocam os miúdos bastante mais próximos daqueles que deixa, que acaba de deixar há uns anos, mas isso é uma ruptura, há um impacto sobre a vida familiar muito grande. E há, a certa altura, uma instabilidade. E depois há as doenças, há o tempo, há os sítios que são menos agradáveis. Eu estive em Luanda no tempo da Guerra Civil, com o recolher obrigatório da meia-noite às 5 da manhã, com as lojas todas fechadas, não havia nada. Eu mandava vir batatas por mala diplomática de Lisboa. Quer dizer, vinham ovos por mala diplomática de Lisboa, numa certa altura. A única coisa que conseguia, a única coisa que conseguia eram alcatifas, segundo percebi. Consegui uma alcatifa, é verdade. E por ser de Vila Real, mas, que é extraordinário. Por ser de Vila Real, é verdade, é verdade. Seria difícil explicar porque é que eu precisava de uma alcatifa em Luanda, mas é uma história longa que não vale a pena. Mas é verdade, de vez em quando encontram-se algumas solidariedades transmontanas no meio, no meio da África. Mas é uma vida complicada. É preciso que haja algum entusiasmo. O problema é quando nós nos deixamos marcar pelos tempos menos bons e o nosso futuro passa a ser condicionado pelo trauma psicológico que esses tempos menos bons criaram em nós. A partir daí, a carreira começa a correr mal, porque interiorizamos os maus momentos. É preciso saber dar a volta e é preciso ter a noção de que quando se regressa, entra-se num posto, tudo é de novo. Os amigos, os conhecimentos, as coisas, tudo começa. Vou contar um segredo que a minha mulher... Nós deixámos Paris em 2013 e estamos lindamente a viver em Lisboa, magnificamente. E a minha mulher diz assim: tenho saudades daquela coisa de mudarmos de casa de 4 em 4 anos. Inconfessável, não é? Era a única coisa que valia. Porque ela gosta de mudar os móveis e pôr os quadros e tirar, não sei. E aquela já estava habituada a essa vida. Quer dizer, e portanto também é muito importante encontrar o parceiro certo para estas mudanças, para esta vida. Mas apesar de tudo, há bocadinho falávamos de como no Brasil a carreira diplomática era muito mais menos democrática, no sentido de é preciso ser filho de ter ali um qualquer pedigree, e cá ser mais democrática, mas isso também implica, não é uma família de sangue, mas é uma família política, e isso também provoca os tais mal momentos quando se está do lado oposto ao governo vigente, não é? Isso também já lhe aconteceu assim, quer dizer, aconteceu-me a mim, mas agora vou dizer. Colocações melhores ou piores consoante a cor política no governo. É verdade, mas vou-lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu fui vítima disso e fui uma das poucas vítimas disso. Mas muito poucas. Há muito pouca gente, de um lado ou do outro do espectro político, que tenha sido vítima de perseguições objetivas durante um certo tempo da carreira. Eu fui. E assumo isso e conto essa história com todo o pormenor, que aliás é uma história mais ou menos conhecida. Mas somos muito poucos. E recordo-me que tive sempre esta noção de que era uma exceção neste quadro, e no próprio Ministério isso era escandaloso para pessoas dos dois lados do espectro político. E isso é muito positivo para o Ministério. Eu, quando há uma mudança política do ciclo político aqui em Portugal, nós notamos que raramente há grandes mudanças ao nível dos embaixadores. Rarissimamente. Elas podem acontecer ao final de um ano ou dois, mas não há... Por exemplo, os espanhóis nisso têm uma coisa extraordinária, que muda de esquerda para a direita e sai tudo. Porquê? Porque a seguir à transição espanhola foi feito um movimento radical em favor da esquerda e em detrimento da direita, que acabou por criar este balanço. Isso é terrível, porque destrói a carreira diplomática e cria ambientes de forte tensão. Nós aqui em Portugal temos... Mário Soares, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, teve o bom senso, em 1974, de procurar salvar a carreira. Isto é, há 4 ou 5 pessoas que saíram, estavam muito ligadas, algumas até ligações estranhas à polícia política e denúncias de pessoas. Essas pessoas saíram, mas a esmagadora maioria das pessoas ficou e adaptou-se à democracia e viveu em democracia. Pessoas que tinham sido excelentes e até muito produtivos trabalhadores da diplomacia do Estado Novo, da luta da luta colonial e da defesa da política colonial do governo, e que se adaptaram à democracia com grande facilidade. É uma escola, apesar de tudo, o Ministério tem há um sentimento de alguma abertura psicológica, e eu acabei por também beneficiar um pouco disso, porque, volto a dizer, o Ministério não é normalmente uma área, é uma área basicamente conservadora, e é uma área maioritariamente conservadora, mas com tolerância, com moderação, as pessoas vindas de outra área conseguem viver lá dentro. Ora, muito bem, vamos saltitar sumariamente ao longo deste percurso do embaixador Francisco Seixas da Costa, e começamos não na Noruega, que já de alguma maneira arrumamos, mas começamos com Luanda, com o quase eterno presidente José Eduardo dos Santos, e Guerra Civil, como já se disse. Depois Londres, em que julgo que terá apanhado a transição entre a liderança forte de Margaret Thatcher e a liderança porventura não tão forte de John Major. Depois a ONU, ONU cuja sede é em Nova Iorque, onde, como já vimos, 11 de setembro. Na sequência disso, a Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, numa altura em que a segurança era talvez a palavra mais reverenciada por toda a gente por causa do 11 de setembro. Brasil, durante a presidência de Luiz Inácio da Silva, ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva, se quiserem. E depois em França, onde apanha a transição entre Nicolas Sarkozy e François Hollande. Isto dá um mundo inteiro, seja quem for, mas por outro lado deve ser um desafio constante. É um desafio interessante, e sabe que os diplomatas têm, gostam de estar em postos onde aquilo que escrevem é lido nas capitais. E, portanto, sempre que há mudanças de governo ou que há crises, é o tempo ideal para os diplomatas, porque é um momento ideal para os diplomatas, quando as coisas estão muito pacíficas e calmas, ninguém nos lê. E, portanto, o gozo que há é precisamente a mudança, a agitação. Eu recordo-me o último posto que referiu, que era Paris. Eu tinha tido a sorte de conhecer bem uma pessoa que estava envolvida na campanha do François Hollande, que era o Pierre Moscovici, que mais tarde vem a ser Ministro das Finanças do Hollande e vem a ser depois Comissário Europeu, bastante conhecido aqui em Portugal, e que eu conhecia porque no governo tínhamos coincidido no passado. E eu comecei a ter de dentro do Partido Socialista Francês aquilo que seria, digamos, o desenho do governo futuro que a França iria fazer no caso de Hollande ganhar, que era uma das hipóteses. E recordo-me o gozo que isso me dava, transmitir essas informações para Lisboa e dizer, olha, provavelmente se este senhor vai ser ministro disto no caso de Hollande ganhar, aqui vai ser, se Sarkozy ganhar, vai fazer três ou quatro mudanças, provavelmente vai ser isto, aquilo outro. Nós vivemos também num mundo, numa espécie de competição discreta com aquilo que é a análise mediática. E temos que tentar ir um bocadinho mais além. Quer dizer, eu recordo-me, havia uma... O L'Express tinha um velho artigo todas as semanas que dizia assim: L'Express va plus loin avec. E nós vamos, todas as semanas, vamos tentar ir um pouco mais longe do que aquilo que a imprensa diz. Enganando-nos uma vez, eu devo confessar que, com toda a franqueza, quando estive no Brasil, nunca na minha vida me passou pela cabeça que uma figura como Jair Bolsonaro viesse alguma vez a ser presidente do Brasil. E em nenhuma das minhas análises durante 4 anos eu alguma vez pus essa hipótese, embora tendo posto outras que nunca se realizaram, mas que eram plausíveis. Mas, de facto, às vezes, a realidade é mais poderosa, normalmente, é mais poderosa do que a nossa imaginação. Também imagino que o meu colega em Washington deve ter dito a mesma coisa sobre Donald Trump uns anos antes, não é? Ora, muito bem. Portanto, é muito interessante é muito interessante poder estar nos sítios onde as coisas se movem e onde estão a acontecer coisas. Oh, Sr. Embaixador, e para além disso, onde também as relações com Portugal, ou o seu lugar lá no outro país ou na outra posição, podem influir o que se passa em Portugal? No caso da Unesco, houve uma série de fases no seu percurso, coincidentes com Paris, que o traziam de volta para as suas terras do Douro, não é? Que o trouxeram para a Fostua. Mas foi para um ano. Presumo. Mas foi, eu assumi funções na Unesco em janeiro de 2012, em finais de janeiro de 2012, e em janeiro de 2013 estava reformado em Lisboa. E, portanto, eu fiz, foi uma coisa muito pequena, mas muito intensa, porque havia ali que fazer, havia que tentar salvaguardar ali um problema que era a compatibilidade da construção da barragem do Tua com aquilo que era o Douro Património Mundial. Tem graça que passei agora precisamente um fim de semana no Douro com os autores do Douro Património Mundial, os técnicos que criaram o Douro Património Mundial, e na altura também era a possibilidade de darmos o Estatuto de Património Mundial a Elvas, que surgiu naquela altura. E, portanto, houve ali uma coincidência de várias coisas que tinham acontecido. Tinha acontecido o fado, a importância do fado, e, portanto, nós estávamos ali numa certa visibilidade no quadro da Unesco. E é nesse quadro de visibilidade que Portugal decidiu retirar o seu embaixador na Unesco. Isto é, deixar de ter um embaixador dedicado à Unesco, o que é uma coisa que nem os países de expressão portuguesa da África tinham feito. Deixaram. E, portanto, deixaram de ter. E nós passámos a ter o embaixador de Paris a representar junto da Unesco. Eu diria que era uma missão quase impossível. Mas, enfim, conseguiu-se fazer durante um ano. Era o meu último ano de trabalho em Paris e conseguiu-se fazer com todas estas, com essa agenda que disse. Foi uma experiência muito, muito interessante que, enfim, que deu ali alguma visibilidade a Portugal na Unesco e que depois disso, aliás, Portugal tem vindo a ter visibilidade na Unesco garantida pela qualidade da intervenção dos embaixadores que lá estão. Francisco Seixas da Costa, ainda nos falta falar de governo, de gastronomia e de mais qualquer coisa, sendo que entre governo e gastronomia não há necessariamente incompatibilidades. Não. Mas agora vamos à música mais radical desta emissão dos Encontros Imediatos. O senhor chama-se Stereossauro, assim mesmo. A voz é da nossa madrinha para 2021, foi ela que esteve aqui na primeira emissão. É uma fadista que, de repente, depois de ter vindo aos Encontros Imediatos, como é evidente, que desatou a ganhar prémios e a fazer digressões, e que se chama Sara Correia. O tema é forte, digo-vos eu, chama-se O Mundo Há de Ser Mais. Não sei calar a vontade. Eu venho de onde a diferença vive só no coração, na verdade. Se for para dizer, se é para vir a jogo, vou ser a voz de quem cala. Já chega, não.